Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte. Vou falar meu nome bem devagar, que é para meus colegas guatemaltecos conseguirem pegar a pronúncia. Eu sou Aline Rodrigues e está começando mais um episódio do podcast Aline Multiplay. Yo quiero dar la bienvenida a los oyentes hispanohablantes que llegaron a mi podcast por el link en la página de Mundo F1. Yo voy a hablar en portugués. Oh, es mejor así. Pero las músicas acá son casi todas en castellano. Ustedes pueden comentar, pedir canciones, pueden sugerir nuevas bandas, por favor, nuevos cantantes. El espacio es suyo. Yo les agradezco. Y, por supuesto, muchas gracias a los chicos de Mundo F1. Gente, esse não é mais um programa comemorativo do Dia Internacional de Hablar Portunhol, não, tá? Para aí. Acontece que até agora eu só achei 3 podcasts especializados em Fórmula 1. Os 2 em inglês eu nem escutei porque eu não ia entender nada, ia ficar com raiva do meu inglês horrível. E o outro foi o Mundo F1. Pra quem entende espanhol, é bem legal, é uma conversa descontraída, o sotaque deles é claro, nítido, dá pra acompanhar numa boa. A única coisa que pode atrapalhar é o vocabulário de automobilismo. Palavras como aleron, janta, rebassos, pianos, eu levei 3 dias pra entender o que era piano. Onde eles veem piano, a gente vê zebra, tudo a ver, né? Já deu para perceber que é um dos meus programas preferidos de podcast. Só que agora eu e eles estamos num período crítico das nossas vidas, a pré-temporada. Mas nós vamos sobreviver. Eu vou tocar um trechinho do programa deles para vocês. Sim. Segundo lugar, McLaren Mercedes. Aparentemente la parte Mercedes fue lo que falló en esta temporada, varias veces se arruinó. No, la parte colombiana también. La parte colombiana y además de mucha mala suerte, demasiada mala suerte, hasta una tapadera de drenaje. Sí, eso. Yo pensé que solo en Shell la pasaba. Se fue por el destavo. No, le vamos a mandar un ojo de venado a Pablo Montoya, sí, sí, para protegerlo contra el mal de ojo. De hecho vamos a mandar muchos ojos de venado. Sí. Juancho. Depois do furacão Johnson, eu larguei do pé de Juan Pablo, mas foi só por um tempinho, tá? Juancho precisa aceitar que ele não é melhor que Schumacher, não é melhor que Kimi. Ele sequer é melhor que o Ralf. E ninguém mais do que eu quis que ele fosse melhor que o Ralf. Juancho pode fazer muita coisa, mas acho que não na McLaren. Eu digo isso desde 2003 e agora a Ed Jordan está dizendo a mesma coisa, que Juancho não se encaixa na McLaren. Metaforicamente, gente, eu não estou falando da circunferência da cinturinha dele. Eu vou tocar Juancho, do também colombiano André Cabas, onde ele canta Juancho, levanta-te de la maca que la maca se va a caer. Em uma tradução bem livre, Juancho, tua batata tá assando. Aí, Juancho, Juancho, levanta-te de la maca que la maca se va a caer. Pariendo, ya no hay nada que comer. Juancho, Juancho, levántate de la hamaca, que la hamaca se va a caer. Juancho, Juancho, levántate de la hamaca, que la hamaca se va a caer. Y la hamaca se va a caer, y la hamaca se va a caer, y la hamaca se va a caer, y la hamaca te va a joder. Vamos. hamaca se va a caer. Y la hamaca se va a caer. E hoje eu vou fazer a estreia da Rádio Box News. Agora que nós estamos no longo e tenebroso inverno da pré-temporada, eu pensei, agora sim é interessante ler notícias de Fórmula 1, porque os ouvintes vão ficar meses, exagero, dias, semanas, sem ler nem ouvir nada sobre o assunto. E quando voltarem as notícias, elas vão passar por cima de muita coisa que eu vou falar. Muita coisa sem a menor importância, né? Ah, também não se preocupem que a Rádio Box Hit Parade não morreu. Eu não vou fazer igual a Globo e vou transformar minha rádio de música em rádio de notícias. São duas rádios diferentes. Então, com vocês, Rádio Box News. No programa de hoje, mudanças no regulamento, calendário de 2006, estreia da nova equipe japonesa, Jenson Button ataca de novo e, aleluia, aquela informação dos pilotos, finalmente eu vou dar para vocês. Vamos começar comentando algumas mudanças no regulamento para 2006. As alterações mais profundas foram no sistema de classificação, troca de pneu e o tipo de motor utilizado. A classificação virou um tipo de Big Brother. Entra todo mundo junto na pista e a cada quarto de hora os mais lentos vão sendo eliminados, vão ficando no fim do grid. A minha única preocupação é se eles não vão bater. Meu Deus do céu, eles vão bater. Fora isso, eu acho que vai ficar legal, sim. Treino andava muito chato. Eu, pessoalmente, parei de ver treino há muitos anos. Resolvi estudar aos sábados de manhã. E se o negócio ficar bom, eu vou ficar sofrendo na aula, né? A outra mudança é a volta da troca de pneus. O Celso Tiberê, colunista do Globo, que eu odeio, mas leio sempre, pede, por favor, que eu não fale em segurança, porque não aconteceu nada esse ano que sustente esse argumento. Como não? Tá, se você pensar que ninguém morreu, tá bom, sem problema. Só que esse ano o risco de furo no pneu foi muito alto. Ocorreram furos, houve acidente, abandonos, um abandono coletivo. Tá, isso sim, a troca de pneus já ajuda a Bridgestone a diminuir a vantagem da Michelin, a campeã da competição e também das falhas de segurança. Mas eu acho que falar em armação é muita bobagem nesse caso. E em 2006 voltam também os motores V8. E com os novos motores, as equipes também são obrigadas a redesenhar os chassis. Tudo isso porque a Federação Internacional de Automobilismo tem como objetivo principal cortar custos. Ou seja, as equipes vão jogar fora o motor, o chassi, o pneu e alguns pilotos. E o pior é que o caixa d'água foi reeleito. Vai entender. Bem, é isso. Vamos ver se o nível de competição continua alto ou até melhora no ano que vem. Vamos torcer para isso. E não se espantem, tá? A Fórmula 1 é um esporte extremamente estável. Todo ano tem mudança no regulamento. É isso que eles entendem por estabilidade. Calendário para 2006. Foi divulgado o calendário provisório da temporada 2006. Eu tô com dois calendários aqui na minha frente. Eu escolhi um, mas não tenho certeza se vai ser o definitivo. Novamente serão 19 etapas. Muito longo esse campeonato, gente, eu sofro demais. Começa em Bahrein, 12 de março, e termina em 22 de outubro no Brasil. Interferências de outros esportes. Os Commonwealth Games mudaram a data do GP da Austrália porque a Fórmula 1 não pode competir com o rugby e cricket. Já o futebol tem a menor importância. O GP do Canadá acontece no dia 18 de junho, dia de 3 jogos da Copa do Mundo. O GP dos Estados Unidos acontece no intervalo entre as quartas de final e as semifinais, o que dá na mesma para os Yankees, que não ligam nem para o jogo nem para a corrida. Outra curiosidade do calendário é que Estados Unidos e França finalmente conseguiram marcar suas corridas perto de suas datas nacionais. O dos Estados Unidos 2 dias antes do July 4th, e o da França 2 dias depois da queda da Bastilha, o que vai render à imprensa toneladas de trocadilhos nada originais. Outubro terá 3 provas, a do Brasil no dia do aniversário da minha mãe. Espero que ela não se aborreça com a minha ausência, né, mamãe? Você fica com a Carolina pra mim? Valeu. Pois é, o calendário cheio de encomenda para ansiosos crônicos. Mais um ano de agonia. E agora intervalo nas notícias e eu vou tocar para vocês a primeira música da Rádio Box Hit Parade, a lista de músicas na minha página do Multiply, que eu até pensei em transformar em podcast, mas achei melhor colocá-la dentro do podcast ali no Multiply. E uma das primeiras músicas que eu coloquei foi o tema do Kimi Raikkonen. É um rockzinho melancólico do Kevin Johansen, chamado Everything Is. Naquela época eu já percebi que isso não ia acabar bem, Kimi. Ah, por favor, não me levem a mal, a música é em inglês, mas Kevin Johansen é argentino. Com vocês, Everything Is. Aí, I know it sounds wrong, and I don't have the face. But lately everything is falling into place. I know it sounds dumb, but it ain't no disgrace. It just feels so damn good to be out of the race. I know it sounds strange to really feel free, but how can you complain if it's the way it's meant to be? You know I got a pop. What else can I say? I love a simple tune that anyone can play. See this little girl, she's 7 years old. You listen to her sing, and you listen to her soul. So what is the need? All us as we race, so I'll all agree. If it's gone in a day and everything's falling into place. I don't have the face. Lately everything is falling into place. Rádio Box News de volta, cumprindo promessas. E agora aquela informação que eu já venho prometendo há dois programas, os pilotos da Williams para 2006, Mark Webber e, tchanã, Nico Rosberg. Tá bom, eu sei que todo mundo já sabia desde aquela época, mas a Line Multiply Podcast espera a confirmação oficial, tá bom? Aqui a informação é garantida. Bisone dançou. Bem, o alemão Nico Rosberg tem 20 aninhos, que bonitinho. Ele é universitário, aluno de engenharia do Imperial College of London, mas trancou o curso para se tornar o primeiro campeão da GP2. Ele fala 4 idiomas, gosta de praticar esportes como futebol, snowboard, esqui, e tênis. Ah, não, tênis aí não dá pra admitir. Tênis é um esporte muito perigoso e eu espero que ele largue isso, nem que seja por obrigação contratual. Tênis, não. Bem, Nico segue os passos do pai, o finlandês Keke Rosberg, campeão pela Williams em 1982. Agora fica faltando piloto de testes, já que Pisonia se foi. Piloto de testes, também conhecido como motorista de quinta, digo, de sexta-feira. Eu não sei, também não vou ficar prometendo, porque eu não faço a menor ideia. Fala-se por aí em Dan Weldon, vencedor das 500 milhas de Indianápolis. E daí que ele venceu as 500 milhas? Se é pra bajular a América, deixa o inglês de lado e contratem a quarta colocada mais famosa da história do automobilismo. Danica. A estreia de Nico Rosberg vai ser no dia 29 de novembro, assim como a estreia do motor Cosworth. Eu tive que me segurar para não lançar um podcast plantão, só para dar essa informação para vocês. E agora um pouco sobre as novas equipes. Além da esquadra Toro Rosso, a antiga Minardi da BMW, a antiga Sauber, 2006 verá a chegada de mais uma equipe ao circo, essa sim estreante, a Super Aguri F1, comandada pelo ex-piloto Aguri Suzuki. Conhecem? Não? Nem eu. A equipe vai usar motor Honda e chassis Acme, aquele dos desenhos do Looney Tunes, porque oficialmente eles não podem usar os mesmos chassis da equipe Honda. E os japoneses estão vendo como é que eles vão dar um jeitinho. A Super Aguri está em processo de inscrição no campeonato e deve contar com os serviços de Takuma Sato. Deve usar também os pneus Bridgestone. Nada ainda oficial. A única coisa que o seu Suzuki confirma é que a Super Aguri não é a equipe B da Honda. Não, imagina, isso jamais passaria pela minha cabeça, nem pela cabeça de ninguém. Equipe B, que história é essa? Por falar na Honda, eu fiquei me perguntando por que a Honda preferiu montar uma equipe nova, do nada, se eles podiam fornecer motor ao Williams em troca de Johnson Button, que eles queriam tanto. Por quê? Eu fiquei batendo com a cabeça na mesa e me dei conta, infelizmente depois de ter batido com a cabeça na mesa, de que a Honda não quer um segundo time que seja capaz de vencer a sua equipe principal. Simples assim. Se Mr. Fry já está pedindo a seus funcionários que, por favor, não entrem em pânico por causa da Super Aguri, o homem ia se matar se apanhasse da Williams Honda, né? Não por isso. Eles vão apanhar de qualquer jeito. E já que eu falei nele, vocês souberam da última do Jenson? Até a Glaucia me escreveu, gente. Eu sei que Jenson não vale nada, mas decepcionar a Glaucia, sua grande fã, sinceramente. Bem, pra falar sobre o último capítulo da novela Jenson Button na Cabeça de Ervilha, eu vou ter que voltar um pouco no tempo. De vez em quando surge nos fóruns de Fórmula 1 a discussão sobre por que não há mulheres entre os pilotos de ponta. A conversa sempre passa por machismo, feminismo, ciência e psicologia de botiquim. Eu me lembro muito bem da última vez que eu escrevi sobre isso no Auto Racing. Eu sou obrigada a mencionar o nome do fórum, se vocês quiserem conferir lá. Foi há mais de 5 anos atrás. Eu disse que é difícil encontrar alguém acima da média geral em determinado grupo se esse grupo é muito reduzido. E eu lembro que na época eu me posicionei contra a criação de categorias exclusivas para cada gênero, porque no meu entender, no automobilismo a diferença de força física não constitui vantagem. O que faz o piloto é talento e preparo físico, e acho que é aqui no preparo que as meninas precisam vencer o obstáculo de preocupação com o corpo, com a estética. Elas têm que malhar, têm que ficar musculosa mesmo, têm que ficar com baita pescoção mesmo, não tem jeito. E as pessoas ficam dizendo para as meninas que elas não podem, não conseguem. E esse obstáculo da pressão cultural é muito perverso, porque impede a ascensão das meninas, ao mesmo tempo que usa a falta de modelos para desestimulá-las ainda mais. Aí os garotos me perguntaram, e por que elas não se lançam então em massa ao esporte? Não seria porque, pela própria condição feminina, isso simplesmente não desperta interesse nelas? Foi quando eu encontrei e publiquei uma declaração do piloto Jenson Button. Jenson, que tem 3 irmãs mais velhas, disse que a única razão pela qual as meninas não se interessam por carrinhos é porque elas não são apresentadas a eles quando são pequenininhas. Ele não falou em desestímulo, ele falou em omissão. E ele disse que quando a menina cresce, descobre o kart, se encanta e, óbvio, né? Tem uma família que queira e possa bancar essa brincadeira, que é carinha. Ela chega lá e vai competir com um garoto que tem anos a mais que ela de experiência. E isso faz toda a diferença. Vejam só vocês, Jenson usando os seus botões. Anos depois, chegamos ao final de 2005. Já é pública e notória a capacidade de Jenson de fazer besteira e falar besteira, além, claro, de sua personalidade inconstante. Declarações respeitosas são coisa do passado. Ele deu recentemente uma entrevista para a revista FHM, uma revista tipo a VIP, a nossa VIP, e perguntaram o que ele achava da piloto da equipe Ray Hall Letterman de Fórmula Indy, americana Danica Patrick, que foi a quarta colocada das 500 milhas de Indianápolis esse ano. A resposta de Jenson foi a seguinte: Danica é muito veloz, mas eu não imagino ela indo bem na Fórmula 1 por causa da força G nas curvas de alta velocidade. Até aqui, nada de anormal. Nada demais. Mas ele não parou de falar. E disse que, em determinada semana do mês, ninguém gostaria de estar no circuito com uma piloto. E ele não parou de falar. E disse que uma menina com peitão não ficaria confortável no carro, os mecânicos não ficariam concentrados. E ainda perguntou: você consegue imaginar como colocar o cinto de segurança nela? Ah, gente, pode ser problema meu com ele, mas eu acho que esse menino é um primor de jumentice, né? E o pior é que ele não parou de falar. Se você, ouvinte, sujeito, homem, tá aí rindo, imaginando a Titiolina entalada na Ferrari e acha que Jenson não estava totalmente errado, saiba que uma semana depois, com o rabinho entre as pernas, oh, novidade, ele mudou de ideia. Ele se desdisse, desculpou-se, disse que não estava falando sério, que tem um enorme respeito, sem trocadilhos, pela Danica. Vamos combinar que o fato dos dois serem pilotos Honda não teve nada a ver com a mudança de opinião dele, né? Imagina. E ele ainda colocou a culpa na revista, dizendo que a transcrição da entrevista fez parecer que ele fosse um idiota. Jenson, você é um idiota. E chega disso. A Rádio Box News vai ficando por aqui e estará de volta assim que eu juntar material suficiente. Como eu já estou sofrendo de nostalgia da rádio tradicional, resolvi fazer essa brincadeira de dial dentro do podcast. Então agora eu vou sintonizar vocês com a Rádio Molotov. El peatón no es un tope, es un ser humano, amigo del pecero. Maneje con precaución. Estás en Radio Molotov y esto es Me Convierto en Marciano de los Misfits. Marciano es una cosa espantosa. Quieres escabecharte casi cualquier cosa. No es el cuerpo marrano que solía tener, ni la cara, mi reina, que tú has de querer. Porque me convierto en marciano. No sé ni cómo me llamo. A veces no puedo ni dormir. Buen marciano. Por las calles de noche, no creo que ningún humano sospeche. Pensamientos marcianos inundan mi mente. El planeta es mío con todo y su gente, porque me convierto en marciano. No sé ni cómo me llamo. A veces no puedo ni dormir. En marciano me fui a convertir. Me fui a convertir. Convertir. Mira, checa. Un marciano. ¿Un marciano? Un marciano sentado en el ala. ¿Un marciano sentado en el ala? Un marciano sentado en el ala en un vuelo de Taca. Un marciano sentado en el ala de un vuelo de Taca. Un marciano sentado en el ala en un vuelo de Taca que quiere entrar. Un marciano sentado en el ala de un vuelo de Taca que quiere entrar. ¿O es la sopa? ¿Qué chingallos? ¿O es la sopa de hongos que me hace ver al marciano que está sentado en un ala en un vuelo de Taca que quiere entrar? A huevo que es la sopa de hongos que te hace ver al marciano que está sentado en el ala de un vuelo de Taca que quiere entrar. Platicamos, nomás, baje el arma, mi copa, tranquilo, por favor, no se le va a dar un chingado tiro, hombre. Radio Molotov. Eu vim ouvindo o programa do Marcos Lacerda, o podcast de variedades no ônibus, e ouvi sobre o desafio dele, quem consegue uma boa definição para podcast? Inclusive, quem consegue uma boa definição para podcast usando gato, já que Albert Einstein usou o gato para definir o rádio, quando o rádio surgiu. Eu encontro a mesma dificuldade dos outros podcasters, quem não tem o mínimo de intimidade com esse mundo de tecnologia, como se eu tivesse muita, né? Não consegue captar nem sequer a utilidade da coisa. Então, o Marcos pediu um desafio, vamos bolar uma definição simples para que as pessoas entendam e até se interessem pelo assunto. Pois bem, eu tinha pensado numa definição com gato, só que eu escuto podcasts dentro do ônibus, no caminho casa, trabalho, trabalho, casa, e nós passamos ali em Quintino, um pouco depois da Faetec, nós vimos na calçada uma família de porquinhos. Muito bonitinhos, mas na verdade não eram porquinhos, eram porcos enormes. Muito porco, cara. Muita linguiça. Oh. Então eu mudei a minha definição de podcast, deixei de lado o gato, que eu não gosto de gato mesmo, e vou usar o porquinho. O que é o podcast? Imagine você vai lá no porco, puxa o rabo dele e o porco fala oink. Como o conceito de podcast se aplica ao oink? Eu vou lá, puxo o rabo do porco, ele fala um tipo de oink. Oink sobre música latina, oink sobre Fórmula 1. O Marcos Lacerda puxa e a cada semana o porco fala um oink diferente. Alexandre Senna puxa e o porco fala oinks maravilhosos sobre política, sobre a vida nacional. O maestro Billy puxa o rabo do porco e ele fala oink, a-a-a, oink, a-dê-dê. E quando o ouvinte chega no porco, e não sei como ele faz para se comunicar com o porco, não sei se com uma coçadinha atrás da orelha, ou simplesmente se colocando na frente do porco, faz o porco entender o que você falou quando a Aline puxou o seu rabo. Aí sim, o porco fala para esse ouvinte oink. Ou seja, não há necessidade do ouvinte estar na frente do porco quando eu puxei o rabo dele para ouvir o oink que eu provoquei. Na hora que o ouvinte chegar até o porco, ou na hora que o iTunes baixar o porco no seu computador, ele vai fazer o oink de acordo com o que o podcaster provocou. Ficou claro? Eu vou mandar esse trecho pro Marcos Lacerda, vamos ver se ele vai gostar. Serve pro gato também, ué, mas eu prefiro o porquinho. Eu queria falar sobre um serviço muito legal na internet. Eu acho que não é grande novidade, mas também não está tão difundido. É o Delicious. O que é o Delicious? É um diretório de favoritos online, mas é bem mais do que isso. Ele funciona assim. A gente acrescenta o botão, a barra de favoritos do navegador. Quando a gente encontra uma página legal, é só clicar nesse botão Post to my Delicious e escolher um título, uma descrição e quantas tags a gente queira. À primeira vista, a inbox é uma bagunça generalizada, principalmente pela facilidade de acrescentar links. Mas depois a gente pega o jeito com as tags e as bundles, que é um rótulo para grupos de tags, e aí sim, é uma delícia. É o milagre da bagunça organizada. É como o seu guarda-roupa. Bem, pelo menos é como o meu guarda-roupa. Além da vantagem de ter o bookmark online, no Delicious você compartilha seus favoritos e quando você acrescenta o endereço, ele te mostra se mais alguém tem esse mesmo link. E você pode dar uma espiada lá no bookmark do camarada, pode até assinar o RSS do indivíduo e assim aumenta suas chances de achar outras páginas legais do assunto que você gosta. Ah, é isso, gente. Como eu tenho escutado muitas dicas legais nos podcasts, eu resolvi dar essa contribuição, até porque eu acabei de bolar uma organização para os links dos meus episódios. Então, por favor, não se zangue se você já estava careca de saber disso. Eu realmente acredito que uma galera ainda não conhece e eu espero que você que não conhece goste e que seja útil para vocês. Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua atenção, obrigada a você que assina o podcast. Tomara que vocês estejam se divertindo muito com os programas. Vocês já sabem, comentários, sugestões, pedidos, áudio recados, críticas construtivas, principalmente as MP3 do novo CD acústico do La Quinta Estación devem ser enviados para alinemultiply@gmail.com. Eu vou encerrar o programa com uma pérola que encontrei justamente navegando a esmo dentro do Delicious, tema do Super Mario Brothers pela Orquestra Sinfônica de Londres. Um beijo para todos e até a próxima. Thank you.